Acabamos de ouvir Luiz Meira aqui no Ao Pé da Letra. Estou com o Marcelo Dornelles. É muito legal isso, porque o Luiz Meira já teve aqui um papo com a gente aqui numa entrevista maravilhosa. E também é um músico poderoso. Além de outros, né, Marcelo? Porque assim, a gente é compositor, mas é uma soma mais ou menos de tudo que a gente ouve, né? Nossa história pessoal. Concorda? Claro, com certeza. Eu tenho muitas pessoas que eu admiro na música. Se eu for enumerá-las, vai faltar tempo no teu programa. E às vezes não, até fora da música, né? Porque eu sou um cara que gosto muito de filmes, né, também, né? Eu sou um cinéfilo inveterado, sabe? E a gente acaba criando, olhando outras artes, acaba trazendo, né, ideias de tudo que a gente enxerga, lê ou então visualiza. Concorda? Sim, com certeza. A vida ela transmite isso para a gente em cada coisa que a gente vê, em cada gesto de pessoas, em cada forma que a natureza se mostra. Eu acho que tudo isso. E o que que você me diz assim de quais seriam as Pode tirar. maiores influências aí do teu violão, das tuas composições? Cara, como também depois me aprofundei na chamada MPB, né, que é uma sigla até um. Uma sigla até um pouco hoje, as pessoas até discutem um pouco essa sigla. Eu vi o Lenine falar que a MPB quer dizer música plural brasileira, porque engloba Ah, pode ser. todos os estilos e tal, e eu concordo com ele. Mas falando. Eu outra, desculpa cortar, mas eu também ouvi dizer do Lobão, né, que quem fazia música popular brasileira era ele, né? Né? Então eu tive uma entrevista agora com o pessoal que é do rock, né, que é a Ruca Souza aqui de Itajaí, que é do Café Brasilis. E eles também, eles discutem isso, que a música popular brasileira é aquela que chega no povo, né? Com certeza. Então hoje existiu, né, uma sigla na época do Tom Jobim, aí do Vinícius, É. para diferenciar do que tinha, né? Foi Isso. uma bandeira a se seguir, né? É, na realidade, como eu estava E para responder a tua pergunta, mas assim, o meu violão, a minha música. Depois que eu me aproximei do estilo, né, de música popular brasileira, que eu fui ouvir o Caetano Veloso, ouvi o Djavan, Gilberto Gil, Milton Nascimento, tantos outros, né? São tantos nomes, eu acho que são dois artistas que eu me identifiquei muito, né? Talvez pela musicalidade, pela sensibilidade, pela suavidade na voz, a minha voz, eu me identifico, né, o meu timbre com esses artistas. Que legal. E a minha música conheci aí e muito a bossa nova, né? Você falou, então eu concordo com aquilo que o Ivan Lins falou já, que a música mais bonita do mundo, que já foi feita no mundo, foi a bossa nova, e eu acho isso tanto em melodia quanto harmonia, e é dessa miscelânea de coisas aí, como alguns artistas internacionais, como Stevie Wonder, o George Benson, são artistas que fizeram a minha formação musical, e é o que tá dando nisso que tá dando hoje, das coisas que eu venho compondo, venho fazendo nesses últimos anos aí. Que legal. Escusa, você, mas toda essa pesquisa, tudo, você citou a década de 80, né? Sim. A década de 80 para ti foi criativa, assim como a maioria do pessoal que tem 30, 40 anos. Foi a mais criativa, assim, das novas décadas, ou não? O que acha? Assim, eu já ouvi pessoas falarem que os anos 80 não foram, né? Mas não é a minha opinião. Eu acho que o rock, aquele pop que se fazia nos anos 80, com o Lobão, com o Cazuza, com o Barão Vermelho, os Titãs, os Paralamas do Sucesso, e uma gama de bandas todas ali dos anos 80, para mim foram muito criativas e muito importantes também. Eu toquei muito essas bandas, Legião, tanta coisa ali, é difícil de falar tudo, né, cara? Eu tenho uma opinião quanto a isso, acho que eu nunca falei aqui, que eu acho que a década de 80, ela foi uma década de atitude, né? De atitude perante subir ao palco, né? Poder subir ao palco com uma determinada liberdade de expressão que não se tinha antes. E é claro que daí aflora uma certa criatividade que não precisava ser somente artística, mas uma criatividade artística no sentido de visual, nas palavras, nas atitudes, né? era possível a gente enxergar nas pessoas que o artista não precisava ser aquela roupagem tradicional, né? Ele viria. Muita coisa ruim veio também, É, com né? certeza. Eu acho que nos anos 60 e os anos 70 talvez foram mais criativos que os anos 80, né? Mas foi. Conta-se menos artistas, cara. Os artistas são mais fortes, eu concordo contigo. Só que escondia-se muito, né? Os outros, ou era aqueles, ou não era ninguém, né? De popularidade, eu acho que os anos 80 tornaram mais populares, né? Tanto os artistas que já existiam quanto aqueles que surgiram naquela década, né? Mas assim, em matéria de criatividade mesmo, eu acho que talvez as décadas anteriores foram mais criativas, talvez um pouco. Entendi. Vamos escutar então. Vamos escutar Caetano e Djavan para botar na conversa dessas nossas referências, que também é influência de muita gente, inclusive minhas também, né? E a gente vai escutar um pouquinho deles para a gente poder. Depois a gente volta e a gente fala um pouquinho mais com o Marcelo Dornelles aqui no Ao Pé da Letra pela Rádio Sarau. A gente volta daqui a pouco. Acabamos de ouvir Djavan e Caetano Veloso aqui na conversa que eu estou tendo com um compositor aqui. Já digo para vocês visitar a página do Marcelo, que além de ser uma figura fantástica aqui, muito muito simpático, ele também tem muito talento. E qual é a página de novo para o pessoal escutar, o Marcelo? Você pode visitar o site oficial aí, Bruno, que é o www.marcelodornelles.com. É o Marcelo com dois L's e Dornelles com dois L's.com. Aí a pessoa entra lá, tem músicas, tem vídeos, tem biografia, quer saber sobre o meu trabalho. A internet está sendo o maior veículo, cara. Cara, está sendo o meu maior veículo. Você sabe que hoje em dia, com a quebra das gravadoras e o pouco investimento na música de qualidade no nosso país, e não só aqui, eu acho que no mundo todo, eu acho que a internet tem sido um veículo maravilhoso, fantástico, para os artistas novos, assim como eu, né? Como você e como os outros que tem por aí. Acho que não tem nada melhor no mundo no momento. Tá todo mundo no mesmo barco. A popularização da música, ela acabou fazendo divisão, né? Uma divisão, não sei se por enquanto. Até como é, os medalhões, como a gente diz, todos eles. Isso, os É, consagrados, né? todos eles estão aí nas redes sociais, e talvez seja um pouco cedo mesmo da gente tirar uma conclusão, né? Se é bom, se é ruim, mas eu vejo o seu trabalho não ser explorado por pessoas que tiraram muito proveito da arte dos outros, né? Das pessoas, dos artistas. Eu acho que também por esse lado, olhando por esse lado, eu acho que é muito legal também. Legal. Ah, essa passagem do estúdio, você tem um estúdio, um home studio, né? No home studio de um amigo aqui que mora em Canasvieiras também, que é o guitarrista Gustavo Messina, que é um guitarrista de jazz, tem uma banda chamada Trio Garateia, e a gente produziu no home studio dele. Legal. E esse trabalho de produção que você que faz é um trabalho que da passagem do estúdio para o violão e voz. Tu achou que é um formato só ou é a tendência mais ou menos do Marcelo Dornelles que vai seguir a partir de agora? Não, cara, na realidade é um formato, eu tinha vontade de fazer, porque eu me apresento muito ali, os espaços são um pouco limitados no meu estilo para fazer shows com banda. Então eu me apresento muito nesse formato, formato que eu costumo me apresentar, assim eu também posso vender o meu CD ali no show, exatamente daquela maneira que eu estou executando. Daquela maneira que foi conquistada, de Exatamente. repente, tal, o pessoal Também, um gostou. pouco por isso. Mas os próximos discos eu pretendo, voltar a fazer com banda, com os arranjos todos. Beleza. Então é o seguinte, vamos para a saideira, que são mais ou menos um pouco desse trabalho agora, para mostrar para nós quais são as músicas que a gente vai ouvir, cara. Cara, eu acho que dá pra gente ouvir o Pra Ser Mais Eu, que é um novo aí, que é essa música já tava no primeiro CD, né? Que é um samba lento aí que eu compus há pouco tempo, uma música inédita que tá nesse novo trabalho. Quando você passou para o violão, você tentou todos os estilos que o violão e voz poderia te trazer, né? Do tipo um samba, É, na um verdade reggae, né? eu não, quando fui pensar no estilo, eu, aquele estilo porque fica bem de voz e violão, não fica bem. Eu não penso assim, eu pego uma música que eu quero gravar e faço um arranjo que eu tenho para voz e violão e vou lá e gravo, tá entendendo? É É uma coisa mais bem intuitivo intuitiva aqui. mesmo, bem natural. E como está sendo a resposta aí do Cara, tá trabalho? Tá bom, legal? eu coloquei agora, vou deixar por um bom tempo gratuito, pessoas baixarem, né, site oficial, está no site da Oi Novo Som, né, que é um site, dos sites, um dos milhares de sites que tem na internet para a gente hospedar música hoje em dia. E então a pessoa entra ali, cria sua conta e baixa o CD inteiro. Vou deixar um bom período dessa forma e nos shows ao vivo eu vendo o CD aí num preço popular aí de R$ 15 agora. Legal. Então quero agradecer a tua presença aqui, e uma gentileza muito grande da tua parte tirar um pouquinho do tempo para falar um pouquinho do seu trabalho para a gente. Espero, agora definitivamente Marcelo Dornelles está aqui na nossa programação da rádio. Espero uma outra oportunidade a gente poder de repente até fazer um programa ao vivo. Boa noite e obrigado, Marcelo. Boa noite, Bruno. Assim, terminamos mais um Ao Pé da Letra aqui na Rádio Sarau e vamos escutar um pouquinho mais de Marcelo Dornelles com seu CD acústico e envolvente. Valeu, obrigado, obrigado pela audiência e até a próxima.